Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo número 1, a partir do primeiro versículo, são 6 versículos. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, conforme o que está projetado na tela, irmão. Como é feliz aquele... nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós temos uma segunda versão, que é a versão atualizada. Consegue alterar? Isso. Nós vamos ler mais uma vez. Leia bem forte, irmão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmão. Fecha os teus olhos. E nós vamos juntos pedir ao Espírito Santo que revele a nós mais da sua palavra. Que traga da sua palavra com vida, com poder, transformando cada um de nós. Nós oramos por isso, Senhor. Nós oramos para que cada irmão que está aqui, cada um que pela internet vai receber esta ministração, em qualquer tempo, em qualquer lugar, que o Senhor possa ministrar sobre nossas vidas espírito de sabedoria e de revelação, nos edificando segundo a tua palavra. Quebra, Senhor, toda fortaleza na nossa mente. Anula, Senhor, toda intervenção, todo artifício, Senhor, tudo aquilo que porventura o inimigo faz já como cultura na vida de alguém e que impede de conhecer ao Senhor profundamente, quebra isso em nome de Jesus. Nós te oramos, agradecidos, confiados no Senhor, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, uma coisa muito comum, muito fácil de encontrarmos hoje é alguém questionando a Bíblia. Se as sociedades de fundamento judaico-cristão colocam a Bíblia debaixo da mão de alguém, diante do tribunal, para jurar verdade, se isso veio dos nossos antepassados como um referencial de crédito dado à Bíblia, hoje nós encontramos muita gente que é capaz de ir ao tribunal, colocar a mão, jurar dizer a verdade, mas dizer que não crê na Bíblia. É um ícone religioso, talvez, que foi colocado no exemplo do tribunal por uma questão de mérito reconhecido, mas que, na prática, na vida de muitos hoje, é declaradamente uma questão de fantasia, fábula. Quem pode assegurar que a Bíblia foi escrita mesmo por Deus? Não foram homens que escreveram? Quem é que garante que ela não foi adulterada? Que, como dizem alguns, a igreja manipulou em prol do seu seu interesse, e não tem jeito. Tem jeito. Se nós começamos a estudar acerca da Bíblia, nós começamos a descobrir uma infinidade de milagres que estão contidos nela ou que foram operados para a existência dela, que não existem em nenhum outro livro na face da terra, milagres que não aconteceram em nenhuma outra ocasião da vida humana e que aconteceram na construção, na edificação do livro sagrado, a Bíblia, e que Deus permitiu para que ela realmente comportasse, veiculasse poder transformador. É inquestionável, irmão. E nós podemos nos alimentar de inúmeras formas de testemunhar que há algo misterioso, sobrenatural, santo, divino na construção da Bíblia, e isso nos sustenta, porque principalmente no tempo em que estamos, nós precisamos de algo sólido. Amém. E nós encontramos tanta informação, estamos na era da informática em que o volume de informação associado à velocidade com que as informações são questionadas e confrontadas, a velocidade com que as informações são desmentidas, mudadas, trocadas, substituídas. Nós vivemos um tempo em que não há nada sólido, absoluto, concreto, em que eu possa me firmar e tomar como parâmetro. Nós ministramos aqui, nós vimos há pouco tempo que o Senhor tem trazido sobre a igreja um mover de entendimento do tempo do fim e como que está aí diante dos nossos olhos tantos sinais de que o anticristo está pronto para assumir o governo. Eu ministrei há alguns dias agora atrás, foi domingo passado? A volta de Cristo, domingo passado, eu ministrei sobre um homem que está aí divulgando para o mundo inteiro algumas mentiras acerca de Jesus, dizendo que Jesus não morreu, que Jesus, ou que ele não teve sucesso na sua morte. E como vimos hoje pela manhã na escola de discípulo, a irmã levantou a questão aqui, que alguma religião diz assim: você no seu sofrimento está completando o sofrimento que Jesus não teve durante a sua vida aqui. Irmão, há tanta mentira, há tanta informação, há tanto engano, que nós vamos passar o resto da vida tentando descobrir qual que é a verdade. A menos que a gente tome a Bíblia e diga assim: inquestionavelmente, esse é o único livro sólido, correto, perfeito, absoluto, confiável, verdade pura, e eu me firmo nele. Pronto, acabou. Porque só de eu tomar um parâmetro de solidez, isso me ajuda a nortear minha cabeça, minhas decisões, frente a tantas opções que nós temos hoje aí de conceitos, de filosofias. Por isso nós temos estudado a escola de discípulos. Se você ainda não está participando, meu irmão, você vai ver a necessidade de se aprofundar na palavra na sua vida pessoal. Como nosso espírito só pode ser alimentado do Espírito de Deus, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. E isso afeta todas as áreas da minha vida. E dentro de todo esse universo que é vasto, nós vamos passar aqui dias e dias falando sobre esse assunto. Dentro desse universo, nós encontramos o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos, mais uma vez, se tornou um referencial de credibilidade. A maioria das religiões se utilizam dos Salmos. Como, hoje é que dia? Hoje é dia tal, então hoje é dia do salmo tal. Qual que é o seu anjo da guarda? O meu anjo da guarda é o anjo tal, então o seu salmo hoje é o salmo tal. Como os salmos estão sendo distorcidos, já isso vem desde o início da vida da igreja, nós vemos isso, os salmos sendo distorcidos por preceitos religiosos, por doutrinas de demônios, por manipulações religiosas, para que ele se torne apenas uma forma de amuleto. Ai, eu preciso de um salmo para hoje. Eu queria um salmo. Qual salmo? Me fala um salmo. Lembro uma vez que eu cheguei num lugar, e o irmão queria que eu desse um autógrafo na Bíblia, e eu falei assim: irmão, eu não vou dar um autógrafo na Bíblia, a Bíblia já está escrita com um mundo de coisas maravilhosas, eu não preciso dar, não, mas põe aqui um salmo para mim. Eu falei assim: abra os salmos. O irmão vai encontrar uma infinidade de salmos, são 150 salmos, com quase 1000 versículos que você vai encontrar de tudo que precisa. Vai se criando um misticismo em torno dos salmos, em torno da Bíblia, em torno do amuleto que a Bíblia possa representar. Mas, irmãos, na verdade, o livro dos salmos é uma manifestação, como toda a Bíblia, é uma manifestação da graça, do poder, da soberania, da história de Deus na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o propósito principal. Qualquer outra coisa é consequência de Jesus revelado. Eu não tenho como abrir a minha Bíblia no Salmo 91 e colocar lá na minha casa, porque não, isso aqui é bom, porque isso aqui espanta maus olhados. Não, meu irmão, não, você não precisa ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, na sala da sua casa, para assegurar que você está abençoado. Não, o que eu e você precisamos é encarnar esse texto bíblico na nossa vida. Mas, irmão, os salmos, eles são uma ação maravilhosa de Deus na vida diária de cada um cristão.